O que queres que eu faça? Se escutou como nós começamos o programa hoje? O que Deus quer de mim? Versículo 11. Ó Senhor Deus, ensina-me. O que queres que eu faça? Eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda devoção. Senhor meu Deus, eu te louvarei com todo o coração, anunciarei a tua grandeza para sempre. Como é grande o teu amor por mim. Tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Ó Deus, eu vou para o intervalo, eu volto já e volto com intercessão. Grupos de oração, voltem comigo com intercessão. Eu volto já, volte comigo. Comente, denuncie, apresente solução. Fale. Rádio Pioneira de Teresina. Uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Arquidiocese de Teresina. Julho, o prêmio do Clube de Ouvintes chega para lhe ajudar na correria do dia a dia, esquentando sua comida com rapidez e segurança com o micro-ondas. Um forno moderno com timer, controle preciso de temperatura e diversas funções de receitas já pré-programadas. Tudo com um toque de um botão. Não perca essa chance de deixar a sua cozinha ainda mais sofisticada. Entre em contato agora mesmo pelo número 86-994-27-3719. 994-27-3719 e participe! Clube de Ouvintes da Rádio Pioneira. Venha fazer parte dessa família. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. A praia de verão tem tudo para o seu coração bater mais forte. Espaços para os filhos brincarem, uma cenografia encantadora, boas comidas, música e um pôr do sol espetacular. Neste ano, o Teresina Shopping faz uma linda homenagem à Rota das Emoções com as belezas do litoral do Ceará, Piauí e Maranhão. Na praia de verão também não faltam motivos para comprovar que o Teresina é o shopping da sua vida. Rota das Emoções. Todo sábado, 1:30 PM, Paulinho Daniel está de olho na cidade e traz para sua audiência entretenimento, informação e cidadania. De olho na cidade, com Paulinho Daniel, todo sábado, 1:30 PM. Comente, denuncie, apresente solução. Fale. Rádio Pioneira de Teresina, uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Nos dias mais frios, dá aquela vontade de estourar uma pipoca e tirar as cobertas do armário. Também é tempo de usar a energia de modo mais eficiente com as dicas da Copel. Atenção à duração do banho. Chuveiro ligado, só o tempo necessário. Aproveite para ajustar a temperatura da geladeira, que não precisa estar no máximo. E lembre sempre de desligar o que não estiver usando. Como a gente dizia antigamente, luz que se apaga é luz que não se paga. Copel, pura energia. Neste momento, mais de 1.600 rádios irmãs estão unidas nesta experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos, filhas amadas, pare o que você está fazendo e vem em intercessão comigo agora. Eu quero que neste momento você pegue o teu terço. Você está perto de uma pessoa que está doente, perto de uma pessoa que está necessitada, ou te vem na cabeça alguém que está precisando de uma graça especial. Nós vamos a partir do salmo. O salmo é um pedido de socorro. Então vai dizendo: Senhor, neste momento da salmodia, rezando este Salmo 86, eu trago presente esse pedido de socorro, Senhor, por esta causa perdida, por esta situação de profunda dor, constrangimento, deste vazio interior, desta depressão profunda, desta tristeza que não passa. Senhor, nós te pedimos por esta pessoa que está com um diagnóstico de câncer, que está chorando neste momento e gritando por socorro, por esta mulher, por este homem, que não sabe como lidar com este desemprego, a família com necessitado. Senhor, eu me aproprio desta palavra de Deus, eu clamo a palavra de Deus, Senhor, e repito, ó Senhor Deus, escuta-me, responda-me, Senhor. É o começo do salmo, escuta-me, responda-me. Eu estou fraco e necessitado, Senhor. Eu estou fraco, Senhor, eu estou necessitado. Não tire o olhar de mim, Senhor. Fica comigo, Senhor. Me escute, Senhor, não porque eu mereço, não pelos meus méritos, mas porque sois um Deus de bondade, de misericórdia. Senhor Deus, nós te pedimos por aqueles que estão chorando agora. E vejo neste momento uma mulher mexendo numa panela. Mas ela está com a mão na panela, na espumadeira, naquela concha. E com a outra mão ela está enxugando lágrimas. Ela tem que estar fazendo comida. Mas só Deus sabe o quanto ela passou sofrimento esse final de semana. É para você, mulher, que eu estou rezando. Deus está recolhendo essas lágrimas nas mãos. Senhor Deus de misericórdia, eu te peço por esta pessoa que está com muita dor no estômago, uma queimação terrível, Senhor, que é fruto de um refluxo, mas mais do que isso, isso é fruto de um desgaste emocional, sem vontade de viver. Senhor Deus, toca, toca nesta pessoa agora. E me aproprio deste salmo, Senhor, Tu és um Deus perdoador, perdoe os nossos pecados, e é só perdoando os nossos pecados é que seremos curados, só perdoando os nossos pecados é que seremos salvos. Senhor, este casal que está com briga, este casal que falou palavrões horríveis neste final de semana, palavrões que não se fala nem para animal, não se fala nem em pensamento, mas foram ditos dentro de casa, palavras chulas, palavras humilhantes. E este casal sofreu, está sofrendo, ela está sofrendo, ele está sofrendo, mas as palavras foram ditas. Senhor, cure este casal, Senhor, cure este casal que está sofrendo tanto, que não estão acreditando o que está acontecendo. Tira, Senhor, todo o mal da vida deste casal. Deus de misericórdia, sois um Deus perdoador e nós estamos pedindo socorro. Ó Senhor, ensina-nos a fazer o que Tu queres. Peço nesse momento por pessoas que não estão sabendo como lidar com a vida, por pessoas que não estão sabendo como fazer, como superar, como enfrentar. Senhor, ajude, favoreça, ilumine, potencialize os Teus valores, Senhor. E como diz o próprio Salmo, versículo 13, como é grande o Teu amor por mim, Senhor, e é pelo Teu amor que eu clamo, é pelo Teu amor que eu peço. Repito, Senhor, não pelos meus méritos, eu não os tenho. Eu apenas peço socorro, Senhor. Eu não tenho mérito algum, eu apenas peço, tem de misericórdia, Senhor. Vem em meu auxílio, Senhor. Vem em meu socorro, Senhor. E esta pessoa que está sentada, sentada numa cadeira, e agora está olhando, olhando pela janela. É para você, filha. Você vai vencer. Aquele teu filho que bateu a porta e saiu xingando, ele não vai se perder. Ele vai retornar hoje. E de alguma forma, se desculpando. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Eu te te louvo e te agradeço, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Esta foi a leitura orante do Salmo 86, do dia de hoje. O que eu te peço, por favor, eu posso dar uma tarefa de casa para esta segunda-feira? Releia o Salmo 86. Releia o Salmo 86. Pedindo de socorro em tempos de angústia. É a tarefa que eu deixo para o dia de hoje. Maria, que a paz de Jesus esteja com você. Sua bênção, padre. Deus abençoe, Maria. Estou um pouquinho nervosa. Você está em casa, fique tranquila, você fala de onde? Eu falo de Várzea Grande, Mato Grosso. Meu grande abraço, é a região metropolitana de Cuiabá, não é? Sim. É, eu tento, eu nunca estive, mas eu imagino que seja mais ou menos isso. Como que você me acompanha? Eu acompanho pela TV tá. E pela Rádio Bom Jesus. Meu abraço à Rádio Bom Jesus, que eu visitei uma vez com muito carinho. Diga lá, Maria. Padre, eu queria dar um testemunho. Faz 8 meses que eu perdi a minha mãe. Meus sentimentos. Obrigado. Ela descobriu em 2017 que estava com câncer e não contou pra gente. Preferiu continuar seguindo a vida, né? Sim. E quando a gente veio descobrir, já não tinha mais solução, né? Certo. Mas ela ainda fez a cirurgia bem grande, porque ela estava com vários tumores dentro do corpo. E ficou ainda com a gente, mas não tem... Sim. Alô? Oi, Maria? Oi. Ficou mais um tempinho, até escutei. Sim. Assim, padre, quando foi o dia da cirurgia, ela sentiu esse salmo que o senhor falou, que em tudo eu vivi, a minha mãe gritava dia e noite de dor. Meu Deus. A minha mãe não sentava, a minha mãe só ficava deitada de lado. Certo. Só chorava, pedia a Deus para fazer a vontade dele. Eu imagino o sofrimento. Que ela, padre, nem morfina, nem o remédio dos maiores para dor teve solução para minha mãe. Certo. Assim, no dia da cirurgia eu só ouvia não, se ela fazer a cirurgia ela morre agora, só isso. Eu fui numa capelinha que tem lá no Hospital do Câncer, quando eu cheguei lá tinha um terço de Jesus Misericordioso. Sim. E ali eu rezei, eu pedi a Deus que se fosse a vontade dele, eu estaria ali, padre, todo dia com ela, porque eu já estava cansada, todo dia era no hospital, todo dia era grito, todo dia era choro. E aí, filha, dá uma resumida que nós vamos... Ela fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, ela passou mais um tempo com a gente e pegou uma infecção generalizada e veio a falecer. Tá. Você quer que eu reze na intenção dela, é isto? Sim, padre. Qual o nome dela? Maria de Fátima. Maria de Fátima. De Lima Oliveira. Tá. Mais alguma coisa? Eu peço pela minha avó também, que faleceu um ano antes da minha mãe, nos braços dela. O nome? Maria do Socorro. Tá. De Lima Oliveira. Tá certo. Que Deus a abençoe, Maria. Que Deus a proteja. Eu vou pro intervalo, eu volto já. Comente, denuncie, apresente solução. Fale. Rádio Pioneira de Teresina, uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Em julho, o prêmio do Clube de Ouvintes chega para lhe ajudar na correria do dia a dia, esquentando sua comida com rapidez e segurança com o micro-ondas. Um forno moderno com timer, controle preciso de temperatura e diversas funções de receitas já pré-programadas. Tudo com um toque de um botão. Não perca essa chance de deixar a sua cozinha ainda mais sofisticada. Entre em contato agora mesmo pelo número 86-994-27-3719. 994-27-3719 e participe! Clube de Ouvintes da Rádio Pioneira. Venha fazer parte dessa família. Oferecimento, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Uma coisa é certa, se você está ouvindo essa mensagem, o seu cliente, a sua cliente também vai ouvir. Anuncie o seu produto ou serviço aqui na Rádio Pioneira. Entre em contato agora mesmo pelo fone 86 99467 1599. 99467 1599. Pioneira, a sua rádio parceira. Notícias e informações a partir do continente europeu. Direto de Roma. Toda segunda-feira no Rádio Jornal da Pioneira, primeira e segunda edição. Direto de Roma. Com o padre jornalista Isaías Pereira. 88.7. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. Digital e Rádio Bom Jesus FM de Cuiabá, Padre Renan da Cunha Silva, muito obrigado, Dom Mário Antônio da Silva, Arcebispo de Cuiabá. Hoje, aniversário da Rádio Catedral FM, Juiz de Fora, Minas Gerais. Rádio Cidade Jardim Alegre FM, Jardim Alegre, Paraná. Rádio Tendência FM, Frei Lago Negro, Minas Gerais. Filhos queridos, nós estamos em plena campanha de Jesus das Santas Chagas, quarta etapa, e eu quero fazer um apelo a você, quarta etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Você já fez a sua colaboração? Você está vendo o QR Code que está na sua tela. Direcione o seu celular com o banco aberto e a janela do banco aberto e faça a sua doação. Por favor, você recebeu o boleto amarelo. Sexta-feira, às 17 horas, dia 26 de julho, sexta-feira, às 17 horas, na Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves. Obrigado, Dom Manuel Delson. Obrigado, Dom Alcivan. E atenção, povo de Deus. Atenção, povo de Deus. Dia 27, nós teremos o Evangelizar é Preciso. As camisetas já estão à disposição. Você encontra nas lojas. na comunidade Consolação Misericordiosa, que fica na rua José Dionísio da Silva. A partir do meio-dia, dia 27 de julho, nós teremos toda uma programação intensa, seguindo até a missa às 17 horas, Dom Alcivan Tadeus, Padre Reginaldo Manzotti, depois adoração e show, tudo transmitido pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelo YouTube. Participe conosco, amados filhos e filhas. Lembrando, a agenda Estados Unidos, passe para frente, divulgue. Dia 8 de agosto estarei em Miami, Flórida, na Igreja Católica Corpus Christi, missa, adoração e o livro. Dia 12 de agosto, Long Branch, New Jersey. Espero por você na paróquia Cristo Rei. Depois em Hartford, Connecticut, dia 15 de agosto. E 17 e 18, ainda tem vagas, mas não tem muitas. Faça a sua inscrição no Clube Português de Hudson. Todos os anos nós sabemos que é uma bênção enorme. Quem participa do retiro nunca sai o mesmo. Vá como casal, vá como família. Participe deste retiro, 17 e 18 de agosto. Filhos amados, povo querido, quero lembrar que amanhã é um dia especial, a madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Nós teremos missa às 7h30 da manhã. Eu presido a missa às 12 horas. Mas atenção, a TV Evangelizar, às 16 horas, no dia da madrinha, transmite missa com Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, direto da Basílica Nossa Senhora do Carmo em Recife. E às 19 horas, amanhã, direto do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Curitiba, com Dom José Antônio Peruso. Dia de nossa madrinha, Nossa Senhora do Carmo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, que deixaste o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção, hoje, neste quarto dia da novena, sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós e nesta novena faço o meu pedido. Qual o pedido que você vai fazer à madrinha? A Dinda. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Santo Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiaram às minhas orações. Nossa Senhora do Carmo, Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra Evangelizar é Preciso, intercedei por nós. Faça o seu pedido, filho. Abra tuas mãos e peça, Mãe, me ajude. Me ajude. Mãe, você conhece o meu coração, as minhas lamúrias, as minhas dores, as minhas buscas. Me ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai os que mais precisam, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, evangelizar é preciso. É a pessoa errada que tudo que viveram já não vale nada. Amando nunca magoou. A joia lapidada é a que tem mais. Você ouviu? Evangelizar. evangelizam. Acesse agora produtosqueevangelizam.com.br. Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Rádio Pioneira. ZYL 227, canal 204. Frequência modulada 88.7. Transmitindo da rua 24 de janeiro, 150, Centro-Sul. Teresina, Piauí. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. 88.7. Em tuas mãos no rádio. Olá, santo dia, meu irmão e minha irmã que está sintonizado aqui na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Está no ar o programa Em Tuas Mãos no Rádio, acompanho todos os dias, das 11 às 11h30 da manhã. Sou a Joyce Fernanda e é uma alegria contar com a sua audiência. Lembrando a você que estamos no ar todo domingo pela Rede Meio Norte de Comunicação, durante... aos domingos e durante a semana inteira aqui na Rádio Pioneira de Teresina. Eu trago para você notícias do nosso território arquidiocesano, do Vaticano, do Santo Padre, o Papa Francisco, entrevistas e quadros que nos faz conhecer ainda mais sobre a nossa Santa Igreja Católica. A você que nos acompanha, são exatamente 11 horas e 3 minutos em Teresina. E no programa de hoje você vai conferir. Ouvir as mulheres que comumente sofrem com a falta de reconhecimento, diz Papa Francisco. Santo Padre aos religiosos, a beleza e a simplicidade refletem o rosto de Deus. O clero arquidiocesano acolhe mais um neo-sacerdote durante celebração na última sexta-feira, 12. E você confere ainda o quadro de hoje, Vocação em Foco. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no programa Em Tuas Mãos no Rádio. E olha só, meu querido ouvinte, eu te convido a nos acompanhar lá nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram. Basta nos procurar no campo de busca por PGM Em Tuas Mãos. E o nosso canal oficial do YouTube é o da Arquidiocese. Coloque no campo de busca por Arquidiocese de Teresina. Você, querido ouvinte, pode participar conosco enviando sua mensagem de texto ou áudio pelo número 994-39-1391. Então fiquem ligados, porque o programa desta segunda-feira, dia 15 de julho, está apenas começando. Estamos todos em duas mãos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela proteção. Um novo dia, uma nova manhã. Estamos todos em tuas mãos. Quero dizer, Senhor, que sem o teu amor não temos nada, não somos ninguém. Quero afirmar, Senhor, que só na oração vivemos contigo. tuas mãos no rádio. Horas e 6 minutos em Teresina. Vamos acompanhar agora as redes sociais do Papa Francisco. Olha só, em seu Twitter, o Santo Padre diz o seguinte, abre aspas, o Evangelho se anuncia juntos como comunidade e para fazê-lo é importante ser sóbrio no uso das coisas, compartilhando recursos e dons para ser livres e para que todos tenham o necessário para viver de modo digno e contribuir para a missão. Fecha aspas. 11 horas e 6 minutos, gostaria de mandar um alô para todos os nossos ouvintes que sempre estão aqui na nossa sintonia, nos acompanhando diariamente na Rádio Pioneira de Teresina, de segunda a sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia diária. 11 horas e 7 minutos, nós vamos então, neste momento, para o nosso quadro de hoje, o quadro de toda segunda-feira, Vocação em Foco. Solta a vinheta. Bom dia para os ouvintes da Pioneira, você que está nos ouvindo aqui no programa Em Tuas Mãos, o nosso bom dia, graça e paz. Que o amor de Cristo reine cada dia mais e mais em vossos lares e em vossos corações. Eu sou Cícero Henrique, seminarista da Arquidiocese de Teresina e estou no terceiro ano de Teologia. Visitarei minhas ovelhas, diz o Senhor, e suscitarei um pastor que as apacentará, diz a antífona de entrada da liturgia de hoje. Apacentarei, enviarei pastores, enviarei missionários, enviarei homens para bem divulgar, falar, pregar e testemunhar a palavra de Deus. Irmãos e irmãs que nos ouvem nessa segunda-feira, queremos dizer que a cada dia Deus vai confirmando homens no sim, homens para o chamado, homens para a boa nova. E queremos cada vez mais contar com as orações de vocês. Quando se reza a favor das vocações, em prol das vocações, Deus envia homens disponíveis para pregar o Evangelho, para ser o Evangelho vivo no meio do povo. E nós, da pastoral vocacional, queremos pedir cada vez mais as orações de vocês, que se eleve a Deus as nossas orações para que envie homens disponíveis para a missão. Nessa mensagem de hoje, queremos pedir a vocês orações para alguns jovens que irão vivenciar o ROV. O ROV, que é o Retiro de Opção de Vida, que acontecerá agora, nesse próximo final de semana, do dia 19 ao dia 21. Cerca de 12 a 13 jovens irão vivenciar esse retiro, irão mergulhar nesse retiro para bem discernir o seu chamado. São jovens que colocam a sua vida em favor de tantas vidas. São jovens que querem dizer sim ao chamado de Deus. E perceber também onde melhor hão de servir ao Senhor. É na vida matrimonial, é na vida do leigo consagrado, como diácono permanente, ou até mesmo como sacerdotes. Homens disponíveis para pregar bem o Evangelho de Deus. Na oração vocacional, a gente reza assim. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. É isso que esses jovens irão vivenciar. Vivenciar o discernimento. O discernimento da graça. O discernimento do chamado. Porque o primeiro chamado é o chamado à vida. Nós estamos aqui na vida, nós viemos à vida, nós somos vida, porque somos chamados a Deus. E dentro desse chamado à vida, aí sim, vamos descobrir onde melhor iremos servir a Deus, a Santa Amada Igreja. Pois é, na vida matrimonial, do livro consagrado, como religioso, ou até mesmo como sacerdote. Continuai, Senhor, a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação ao ministério de leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, ao ministério ordenado. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria: eis-me aqui. Amados e amadas que nos ouvem nesta manhã, pedimos fraternalmente, humildemente, rezem por esses jovens que estarão vivenciando Rove nesse final de semana, a equipe da pastoral vocacional, e rezem também pelos nossos sacerdotes, para que continuem sendo homens santos e santos homens a testemunhar o Evangelho. Rezar pela vocação é poder perceber que fazemos parte de uma igreja, que somos membros e um só corpo, para testemunhar o amor de Cristo. Que Deus abençoe, nos guarde, nos proteja, e contamos com as vossas orações, para que o retiro desse próximo final de semana seja um retiro abençoado, cheio da graça de Deus e de grande discernimento. Que Deus abençoe, hoje e sempre. Amém. 11 horas e 13 minutos. Olha só, o Orlando Taxista mandou uma mensagem aqui pra gente, participando conosco, dizendo o seguinte: feliz segunda-feira, que não seja apenas o início de um novo dia, e sim, mais uma bela oportunidade que Deus nos dá para sermos felizes. Muito obrigada, Orlando, pela mensagem. Um abraço também pro José Raimundo, pro Erinaldo, pra Dona Joana e para todos que estão na nossa sintonia. Nós vamos então rapidamente para o intervalo, e na volta do bloco tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Não sai daí. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. 88.7. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em julho, o prêmio do Clube de Ouvintes chega para lhe ajudar na correria do dia a dia, esquentando sua comida com rapidez e segurança com o micro-ondas. Um forno moderno com timer, controle preciso de temperatura e diversas funções de receitas já pré-programadas. Tudo com um toque de um botão. Não perca essa chance de deixar a sua cozinha ainda mais sofisticada. Entre em contato agora mesmo pelo número 86-994-27-3719. 994-27-3719 e participe! Clube de Ouvintes da Rádio Pioneira. Venha fazer parte dessa família. Oferecimento: Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Notícias e informações a partir do continente europeu. Direto de Roma. Toda segunda-feira no Rádio Jornal da Pioneira, primeira e segunda edição. Direto de Roma. Com o padre jornalista Isaías Pereira. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. 88.7. Tá na hora dos aniversariantes do Clube de Ouvintes de hoje, olha só. Quem faz aniversário no dia 15, hoje, segunda-feira, é o Bento Raimundo Vieira Júnior, lá do bairro do Vale do Gavião, e o seu Cícero Pereira dos Santos, lá do bairro Satélite. Parabéns, que Deus continue iluminando ainda mais a vida de vocês, abençoando, que essa data ela possa se repetir ainda por muitos e muitos anos. Chuva de bênçãos. Tá na hora também do bom dia do nosso clube de ouvintes. O bom dia de hoje vai pro Paulo Henrique Oliveira Santiago, lá do bairro Água Mineral, pro Manuel Sáchero da Silva Filho, do Vale do Gavião, pra Josélia Rocha Marinho, lá do bairro Buenos Aires. Bom dia também pra dona Filomena Mourão de Carvalho, do conjunto Milton Oliveira. E ainda pro Júlio César de Carvalho, do Parque Monsanta, pro João Luiz de Alencar Maciel, do bairro Edisseu, e pro Haroldo Borges Pimentel, do conjunto Porto Alegre. E caso você queira participar do nosso clube de ouvintes da Rádio Pioneira, é só ligar ou enviar o WhatsApp no número 99427-3719, DDD 86, 99427-3719. Agora nós estamos com super prêmios. O prêmio deste mês de julho é um micro-ondas. Venha você também fazer parte desta família. 11 horas e 17 minutos, vamos rapidamente com a notícia do Vaticano. Olha só, na manhã desta segunda-feira, dia 15 de julho, o Papa Francisco fez uma pausa em seu período de repouso para receber no Vaticano membros de 6 congregações religiosas. Em seu discurso, ele destacou a importância das novas vocações, né, da beleza e da simplicidade na vida consagrada e encorajou as congregações a continuarem suas missões com fé e generosidade. Vamos saber mais detalhes sobre esse momento nesta reportagem do Vatican News. O Papa fez uma pausa em seu período de repouso e na manhã desta segunda-feira recebeu no Vaticano membros de 6 congregações religiosas que nestes dias realizam seus capítulos gerais. No início de seu discurso, ao agradecer pela oportunidade do encontro, Francisco mencionou o nome de cada uma das congregações presentes.